Começa agora na Antena Web, Antena Radical. A seguir, não perca mais uma edição de Nós e o Mundo. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é Antena Radical. Olá, bem-vindo à Antena Radical. O programa da Antena Web é o 6º programa de 10 de fevereiro de 2012. Hoje vamos falar de algumas alterações que o IBA fez para este circuito, nomeadamente no painel dos júris, e que vai ser já anotado em pipeline. Portanto, nomes como Dudu Pedra, o Dudu Pedra é um big wave rider brasileiro, e também vamos ter os lendários Ben Severson e Pat Kettle. Obviamente que é muito importante para o desporto que estes grandes nomes do bodyboard mundial estejam agora do lado do juiz, e certamente vai trazer muito maior crédito para o desporto. De qualquer das formas, a IBA, portanto, faz saber também que é, uma coisa é competir, outra coisa é precisamente estar do lado dos júris. Portanto, há aqui uma série de características que são importantes, havendo um bom atleta, isso não quer dizer que ele seja um bom juiz. De facto, há uma série de características que, portanto, o atleta pode não as ter e pode não resultar, de facto, enquanto membro de um júri. De facto, ao ler em mais pormenor o artigo que vem na vertmag.com, é de facto impressionante algumas destas características, nomeadamente a total concentração. Não esquecer que falamos de competições que por vezes chegam a ter uma duração de 12 horas, uma memória visual apurada, portanto, obviamente, muitas vezes, em casos de dúvidas, etc., há necessidade dos júris se relembrarem de ondas passadas, a abstração total, portanto, durante este evento, portanto, está tudo a acontecer, muito entusiasmo, o clima, o público, ruído, música. Portanto, é preciso uma total abstração, não deve ser nada fácil. Portanto, também nos dão aqui o exemplo, por exemplo, de Box Pro. Nesta situação, os juízes ficaram num barco no canal. E, portanto, além de tudo isto que referi há pouco, com o balançar do barco, de certeza que a última coisa que a pessoa se vai conseguir fazer é ter um bom ambiente para concentração, pelo contrário. Portanto, aqui destacava, se calhar, finalmente o saber trabalhar em equipa. Acho que é um desporto um pouco individualista, o nosso desporto, sendo que tudo é passado entre nós e a prancha, e de facto, quem não tenha desenvolvido estas características noutras áreas, ou terá uma boa capacidade para o fazer, ou terá que desenvolver mesmo. Portanto, de facto, falamos sempre de um coletivo de juízes em que é necessário colaboração, proatividade, etc., para que tudo funcione bem dentro do grupo. Os trials para o IBA 2012 Pipe Pro começam já este domingo em Sandy Beach, que será, portanto, a praia onde se vão disputar as provas para os melhores do mundo na divisão masculina, feminina e de drop knee. Olhando para as previsões do mar, a organização pensa que, portanto, provavelmente o main event ocorrerá quarta e quinta-feira, finalizando na sexta-feira, embora talvez não tão bom o Swell, mas ainda divertido, sábado ficará reservado então para o Drop Knee, para as finais de Drop Knee e para a divisão feminina. Olhando aqui mais em pormenor para a primeira ronda do 2012 Pipeline Trials, vemos que a Austrália está em força. Há no mínimo um australiano em cada hit, é extraordinário. Há muitos hits com pelo menos dois australianos. O Brasil, como sempre, também vai bastante presente, atletas espanhóis também, África do Sul e França. Já na ronda 2, os atletas que já vêm presentes, dado os seedings anteriores, portanto, temos representados, obviamente, Estados Unidos da América, o Havaí e Venezuela, Ilha Reunião, Espanha e Puerto Rico. Na ronda 3, já é possível visualizar também com os seedings anteriores, já conseguimos ver aqui com destaque na ronda 3 para o IT 23, em que já surge o australiano Paul Blass e João Neiva. Vamos a ver com quem é que eles vão disputar este IT para tentar passar para a ronda 4. Na ronda 4, que se consiga visualizar, aqui o nome de destaque já Nicolas Capdeville, França, também é um nome já bastante antigo que emerge novamente, portanto, aqui nesta competição internacional. São mais de 250 atletas que vão tentar chegar ao main event durante este fim de semana. O main event começará, portanto, quarta-feira, onde está previsto precisamente um bom swell para entrar. Na divisão de Drop Knee, temos aqui uma forte presença dos Estados Unidos, locais também do próprio Hawaii, da ilha Guadeloupe, temos também aqui um representante da França, Jean-François Degnaud, perdoem-me o meu francês. No fundo são 24 trialistas, onde apenas 8 passarão para o main event. De destacar de imediato aqui no IBA Drop Knee World Tour Event 1, portanto aqui neste draw no seedings, o top 8, temos como wildcard de imediato Kaino Magui. Portanto, vai ser um espetáculo ver o homem a ripar naquelas ondas. E outros nomes como Mason Rose, Matt Leckie, Leroy Kaivi. Podemos ver, portanto, aqui temos, portanto, além destes atletas, temos a presença de atletas de países como Porto Rico, Ilha Reunião ou as Ilhas Canárias, para não falar dos atletas que já aparecem, obviamente, dos seedings dos quartos de finais: Ardiel Jiménez, Amory Laverne, Damien King, Mika McMullen, Dave Hubbard, Miguel Feliciano, Caesar Bauer e Dave Winchester. Nos trials da divisão feminina, temos o Japão muito bem representado, com muitas atletas. Também temos, obviamente, Estados Unidos, Roberta Bitzer, o Brasil também está representado, e obviamente a Austrália. No main event da divisão feminina, conseguimos já ver a ronda 1. Temos, como anteriormente nos trials, também já a presença japonesa, venezuelana e brasileira. Na ronda 2 de, portanto, da divisão feminina. Conseguimos ver uma presença inglesa, Claire McGowan, brasileira, Mayra Viana e Nicole Calheiros, a venezuelana Lumar Guitar, Cláudia Ferrari, do Havaí, Minami Atekayama, do Japão, e Akito Sato Yaoi Koike, também do Japão. Nos quartos de final, conseguimos ver já 8 atletas. São elas Luz Grande e Lily Pollard, de Puerto Rico e Austrália, respectivamente. Yonathia Aguirre, espanhola, que já está juntamente com a brasileira Carla Costa Taylor. E temos também no IT11 Isabela Sousa, obviamente, com Catarina Sousa. Portanto, temos aqui o Brasil e Portugal já neste IT, vai ser um IT bastante emocionante, com certeza. No IT12 temos Neymara Carvalho e Mayla Venturi, portanto, duas brasileiras. Portanto, tudo apostos para este evento, um dos melhores eventos de todo o ano. E, obviamente, nós estamos a dedicar bastante tempo nesta emissão a este evento, porque, de facto, tem grande importância e queremos acompanhar, dado haver sempre também presenças portuguesas nesta edição. Como já referimos, mesmo apenas nesta primeira análise dos, portanto, dos itens, da informação que já está disponível, podemos ver já, portanto, nomes como João Neiva e Catarina Sousa. Esta foi então a 6ª edição do Antena Radical, muito dedicada ao evento do Havaí. Se olhares pela janela, o sol está azul, o sol brilha, apesar das temperaturas baixas, da previsão não ser muito animadora, há bastantes ondas por todo o país, portanto aproveitem e divirtam-se. Boas ondas e até à próxima. Obrigado por ouvirem a Antena Radical, boas ondas e até à próxima. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é o Antena Radical.